Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini. Se eu dizer que eu não gosto de guerrilha, eu tô sendo hipócrita, velho. Eita! Meu Deus do céu! Porra, você vê o oprimido botando pra fuder em cima do opressor, velho. Não tem jeito. Todo brasileiro que não se encaixa na família de bem, no cidadão de bem, ele tem o direito de gostar de guerrilha. É isso aí. Aí vai ter os caras falando assim, ih, já começou assim, não sei o quê. Aí vai ver que é fã de Star Wars. ACC, Associação de Comunicadores Comunistas. Não, e vai ver o cara é fã de Star Wars, que é guerrilha pura aquela porra, tá ligado? É, pois é. Aqui é a Kellyne, e se você ouvir todos os ACCs, você consegue passar no Enem sem nem pegar num livro. Ou não. Na verdade, não. Talvez em português e matemática você tome no cu, mas parte de história tá tudo bem. Vou ter um ACC aqui, vou passar na prova de matemática. Mas tem umas de equação do segundo grau. Mas uma coisa é verdade. A pessoa que maratona todos os ACC, ou que vem acompanhando ao longo dessa jornada nossa aí de... Não sei nem quantos anos tem, mas vai pra 8 anos, eu acho, né? Cara, a pessoa que vem acompanhando tudo assim, ela ampliou o nível de conhecimento dela de uma forma assim que a gente não consegue nem imaginar, cara. Cara, mais de 8 mil? Mais de 8 mil, cara. Porque o tanto de assunto que a gente abordou aqui ao longo de todos esses anos, assuntos às vezes relacionados até a temas do cotidiano, que sempre às vezes vem uma informação ou outra, né? Mano, é conhecimento pra cacete, cara. Se o malandro fosse estudar pra ter esse conhecimento aí, tava fudido. Porque é muito dispare, é muito diferente. Uma hora o cara tá falando de Japão, aí daqui a pouco o cara tá falando de guerra na América do Sul. Aí daqui a pouco tá falando de universo. Aí depois dinossauro, tá ligado? São conhecimentos muito distantes, assim, né? Que nem o Wikipedia não puxa um conhecimento desse. E olha que o Wikipedia vai mudando pra caramba, hein? Apoia a gente no Padrim, no PicPay. Opa, é isso, boa. Aí. Verdade. Chega mais, né? Já chama a publi. Aqui é o Vinícius Hidalgo e no Brasil, qualquer guerrilha era comunista. É foda. Não tem uma. O cara vai procurar, todo mundo é comunista. E a galera ainda fala que o Brasil é um país comunista, né? É, pois não tem sentido nenhum, né, cara? Ai, foda. Tem gente que fala ditadura militar, comunista. Não vou, caralho, não tô entendendo mais nada. É triste. Você joga no YouTube assim, guerrilha, primeira coisa que aparece, veja a história do militar morto pela guerrilha de Dilma Rousseff. Aí você fala, que porra é essa, velho? Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo com o Brasil? A Dilma inventou o comunismo, né, velho? Puta que pariu. Ela que criou a revolução. Ela que fez a revolução na China e em Cuba. Ninguém sabe, mas você olha pra Dilma direitinho e ela tem cara de chinesa. É verdade. Exato. E tem até a barba do Karl Marx, que ela tira todo dia de manhã. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos pra gravar mais um programa pra vocês. Um programa sobre guerrilhas. Vamos falar de várias guerrilhas diferentes aqui, onde que elas aconteceram ao longo da história. Mais um programa sobre história, mas também um programa que tem um pouco de política. É impossível você não mesclar as duas coisas, né? Deixa eu até exemplificar uma parada aqui no começo. Por que que guerrilha tem sempre relação com política? Porque guerrilha não é um crime comum, né? Tem várias divisões assim, de crimes, e tem algumas vertentes aí do pensamento que nem considera a guerrilha um crime em si. Tanto que tem outros que já dizem que é um crime de guerra, coisa do gênero. Mas a guerrilha, ela tem sempre a ver com a política. Ela tem sempre a ver com aquele grupo armado, geralmente chamado de grupo paramilitar, que quer lesar o quê? O Estado. O objetivo da guerrilha é esse. É diferente, por exemplo, do Lampião. Que tem muita gente que às vezes relaciona, né? Puta, Lampião também era guerrilheiro, não sei o que, não era. Porque o Lampião não queria lesar o Estado, o país, não queria mudar o sistema político do país. Não, o Lampião queria sobreviver e o que ele achava injusto, ele botava pra fuder e já era. Tá ligado? Ele era por ele, e acabou. Ele era o Conan. Ele era mais parecido com, sei lá, com um pirata, tá ligado? Era mais uma, pirata, uma parada meio de pirataria, se você fosse ver. Exatamente. Um lance mercenário, questão, assim. Né? É porque não, nem tanto mercenário, ideia errada também. Contratado. Ele não era contratado de ninguém, né? Era mais um esquema de pirata mesmo. Por isso que não se enquadra. Então, todos esses grupos que a gente vai falar aqui hoje, eles têm uma origem com esse objetivo. Com o objetivo de lesar o Estado a fim de uma mudança política. Às vezes é uma mudança do pensamento político, às vezes uma mudança do próprio sistema político, né? E às vezes uma mudança em busca de reformas. Nossa, tão sonhada reforma aí que não vem nunca, né? Tem reforma de todo canto, mas nunca vem nunca, né, cara? Vem nunca. Sim, e até é importante falar que o nome guerrilha em si, ele não... Ele deriva de uma tática de guerra, né? Então ele é mais... Não é bem uma tática de guerra, mas ele é uma tática de combate, né? Então quando você tem um certo grupo que ele é inferior em termos de armamento, de recursos, de até em tamanho, você tá falando ali... de pessoas, por exemplo, talvez um exemplo aqui pra galera entender, os 300 de Esparta, em número, eles eram muito menores do que os persas. Sim. E a tática que eles utilizaram é como se fosse, entre aspas, ali uma tática de guerrilha. O objetivo nem sempre é você ganhar, né? Você não vai derrotar todos os persas, mas um impacto psicológico e meio que de propaganda ali em cima dos caras, aquela mini derrota que às vezes o guerrilheiro consegue fazer, pode desestabilizar o seu inimigo. Então, por exemplo, quando um grupo de guerrilha vai lá e assalta um banco, ou pega um governador e faz de refém, ou então invade um determinado local do governo, essa ação faz com que, aos olhos das pessoas, o governo pareça mais fraco. Não que ele de fato seja, mas é uma estratégia que visa ali deixar o seu inimigo destabilizado psicologicamente. É a ideia do pequeno machucando o grande, sabe? E sempre que você vê alguma coisa que, tipo, não, tipo, sei lá, grandes corporações, sei lá, um colégio gigante, sabe, alguma coisa assim. E quando chega uma notícia de que, tipo, uma empresa pequena tá faturando milhões e tal em cima de uma grande corporação, um negócio, tipo, você imagina o quanto aquilo, tipo, é uma vergonha, o quanto uma galera vai ficar, porra, que massa, vai ser uma propaganda foda, tá ligado, pra aquele movimento, pra quem é menor ali, sabe? Aí eu acho que guerrilha tem muito dessa questão do pequeno subjugando o grande, de alguma forma. Sim. E tem também a ver com o lance da propaganda, né? Que a guerrilha, ela vem com uma propaganda muito forte. Então, quando você olha pra trás, é muito difícil você achar uma guerrilha bem sucedida, né? Talvez a primeira que a gente vai falar aqui seja a mais bem sucedida de todas. Ter conseguido realmente derrubar e mudar um governo, alguma coisa assim. Mas a tarefa da guerrilha nem é essa, né? Em si. É a propaganda. É fazer isso que vocês falaram, de botar essa pulguinha atrás da orelha, de fazer esse vexame aí. Tanto que as primeiras guerrilhas, elas acontecem dos espanhóis segurando a invasão do Napoleão. Pequenos grupos fazendo emboscada, queimando carroça, fazendo uns bagulho assim, que no final da guerra não é aquela coisa assim que vai, né? Caralho, acabou com a guerra, não sei o que. Não, mas puta, isso é um saco, velho. Porque ficava saindo a notícia toda vez de que 10 peão tinha arregaçado as carroças lá do Napoleão e ele ia demorar 10 dias pra chegar no lugar que ele chegaria em um dia. Isso aí é foda, a guerra é psicológica, né? É um conceito de guerra psicológica, o bagulho. Bom, eu vou começar falando de um grupo de guerrilha que ficou conhecido aí como um dos mais eficazes aí da América do Sul. Que são os Tupamaros, ou Tupamarus, eu não sei dizer exatamente. Eu achei maneiro porque a origem do nome do grupo vem do assassinato do nome do último imperador Inca. Isso, que foi assassinado pelos espanhóis ali. E é um movimento que nasceu no Uruguai, O Uruguai, que lá na década de 60 tava passando, né, aliás, no, na década, no final da década de 50, né, tava passando por um momento interessante economicamente, era um dos países que tava e tinha mais prosperidade na América do Sul. É, aqui na América do Sul, de uma maneira geral, a gente, a economia se dá muito pela extração e pela exportação dos nossos recursos, né? Então, em termos de agricultura, agropecuária, exporte de carne, então a nossa economia é muito, gira muito em torno disso, né? E aí no final da década de 60 teve uma. Aliás, no final da década de 50 teve uma queda nessa demanda de outros países. Então, a exportação, que era muito grande dentro do Uruguai, passou a cair, e você tinha um problema dentro do Uruguai que o governo lá dentro, ele era muito inchado em termos de tamanho. Ele era muito inchado. Então, você tinha muita gente que trabalhava para o governo, que de uma hora para outra começou a perder, entrar os recursos, né, entrar a parte de impostos e tudo mais, e muita gente começou a perder emprego, você tem uma crise generalizada, e surge um grupo paramilitar, né, que é o que são os Tupamaros, que é o Movimento da Libertação Nacional, e que eles tentam ali fazer organizar a população para conter essa crise, né? Isso que é foda. Deixa eu só comentar dois pontos disso que você falou, que é muito doido. Primeiro, o lance da expansão, né? Que o Uruguai tava numa prosperidade, uma expansão fodida, assim, classe média explodindo, mas os pobres estavam cada vez mais na merda. E aquele negócio, quando você tem uma ascensão da classe média, a classe pobre vai ficando para trás, mano. Não acompanha, tá ligado? É o contrário, por exemplo, da classe pobre ascendendo. Quando a classe pobre vai ascendendo num país, a tendência é que a classe média ascenda ainda mais. E aí quem começa a ficar preocupado são os ricos. Porque a classe média tá chegando neles. No caso aqui, a classe média tava ficando cada vez mais alta e os ricos estavam tão, tão alto que não tava nem se preocupando. Só que os pobres estavam na merda. E outra, a gente tá falando de Uruguai, que é um país que fica bem pro sul do Brasil aqui. Fica coladinho com o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é conhecido por churrasco, carne, aquela cultura, né, gaúcho e etc. Uma cultura que vem muito do Uruguai. Então a questão da carne no Uruguai, ela é uma parada assim, meu, tipo o arroz e feijão dos caras, tá ligado? Quando você tem uma crise que afeta justamente essa parada, aí você quebra o país, tá ligado? Que é o que tá acontecendo hoje aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem a crise fodida hoje em dia e tá prejudicando cada vez mais o quê? O arroz e feijão. Que é a principal parada do cara. As pessoas reclamam muito de carne. Ah, a carne tá cara, não sei o que. Cara, se você comparar a carne com o arroz, o tanto que o arroz subiu, maluco. É bizarro, velho. Mano, fazer feira dá vontade de chorar, velho. É, cara, é foda. Sim. Então você vê, a importância culinária de determinados itens, ela também afeta o reflexo político, né? De quando aqueles itens são afetados pela crise. Interessante ver isso também, né, cara? Pra quem gosta de culinária também aí, que muita gente que acha que culinária e gastronomia é uma coisa idiota, né? Mas tá sempre relacionado com a história do mundo, cara, não tem jeito. Sim, e até a galera aí do que gosta de, que tá aí aprendendo economia, está em busca de ficar milionário com ações. Tem que entender que essas questões que falam, mas é só o preço do arroz, isso aí afeta a inflação. Então, tipo, ai, nossa, que legal, ganhei 1% no investimento que eu fiz. Isso aí não é nada, a inflação já comeu isso daí, no ano que vem, com esse mesmo dinheiro que você ganhou e gastou uma grana a mais aí, o tempo que você aprendeu pra poder fazer esse investimento, serviu pra nada. Porque você não vai conseguir comprar os mesmos 5 quilos de arroz que você compraria em 2019, você já não compra com o mesmo valor hoje. Sim. Então, a grande maioria das crises é tudo por conta de comidas. É muito difícil você ver uma crise num país que se deu por conta de tecnologia, por exemplo. Ah, não, pararam de fazer televisão de LCD e o país entrou numa guerra, tá ligado? Isso não acontece. Agora, comida, meu irmão, desde que o ser humano é ser humano, ele tá atrás disso, e isso é uma preocupação diária, né? Sim. E no Uruguai foi basicamente isso que aconteceu, né? Você tem um problema de que toda a sua economia é baseada justamente na exportação de alimentos. Então, é por isso que, por exemplo, às vezes acontece, mesmo nos tempos atuais, acontece, por exemplo, uma epidemia dentro de um grupo de animais que é vendido para exportação para alimentar as pessoas. Tem país que quebra, a economia quebra, agropecuários quebram por conta disso. Tipo, imagina todo o seu rebanho lá de boi, pega um vírus aleatório, primo do corona, que pode passar para o humano e afetar as pessoas, ou a gripe aviária mesmo, que afetou uma série de aves e quebrou uma parte da economia, fez uma pequena crise ali. Sim, cara. No tempo da vaca louca aconteceu isso aí também, tá ligado? Com o Brasil, é complicado. Sim. E lá no Uruguai, no caso dos tupamaros, né, é um outro ponto interessante que é pra gente colocar da parte da guerrilha, é que normalmente esses grupos, eles são formados por pessoas intelectuais. Então, por exemplo, o pessoal dentro da universidade começa a se organizar, porque eles são justamente o que o Febrino comentou, né? Eles são essas pessoas que estão ali no meio, né? Que é o pessoal da classe média. Chega um determinado ponto que você vê que para você não consegue ir para frente. A pessoa que está na classe média, ela precisa ter a consciência, não querendo soar comunista, porém soando. No Brasil, qualquer coisa que você fala que é um pouquinho pra esquerda já é... É comunista! Ai, meu Deus! A pessoa que tá na classe média, ela tá muito, muito mais próxima de uma pessoa pobre do que de uma pessoa rica. Embora ela ache o contrário. Pra você chegar num nível de uma pessoa bilionária, de uma pessoa milionária, você precisa ter uma exploração de centenas e milhares de pessoas trabalhando pra você. Uhum. E é um negócio que você não consegue alcançar com o seu trabalho isolado. E quando você ganha essa noção, que normalmente você começa a ter muito depois do ensino básico, dentro da faculdade, ou então dentro do ensino básico, desde que você estude. Se você começar a estudar e entender como funciona a economia, você tem esse sentimento de revolta. Então, por isso que é comum você ter essa associação dentro da universidade com esses grupos malucos, com esses grupos de guerrilha. Então, dentro do Uruguai não foi diferente. O grupo era liderado por um estudante de direito e ele criou esse grupo justamente para agir criando, né, táticas de guerrilha para chamar a atenção do governo para a situação das pessoas. Então eles tinham, desde fazer um sequestro político, tinham as pequenas ações para chamar a atenção das pessoas, né? Para o movimento, para a situação. E dentro desse grupo a gente tinha um cara também, que aí vocês podem me chamar de comunista quando quiser, que eu sou muito fã, cara, que era um Mujica, velho. Puta que pariu, José Mujica já foi presidente do Uruguai, inclusive. Não, o Pepe. Pepe Mujica. Mano, que personagem fantástico esse cara, velho. Não só falando do tempo de guerrilha em si, mas a visão que ele tem sobre o mundo hoje, cara. Que é um cara, assim, que pra mim tá no nível tipo de Mandela, tá ligado? Essa galera que você olha assim, você fala, mano, como que esse cara consegue se manter forte desse jeito, passando tudo que esse cara já passou, velho? É foda. E lá atrás, né? Putz. Você pensar que o cara, ele se arrisca num grupo de guerrilha, né, lutando contra o governo na época, que quando, depois que você vê a história toda e vê quantos morreram, tá ligado? E quantos sumiram. E aí, tipo, o cara entra numa parada dessa, arriscado a morrer, tudo. Ele ainda é preso, exilado. Passa, eu acho que são 10 anos, né? É uma cara de... Em condição insalubre, em condição péssima, tá ligado? E volta, e quando vê, o cara tá coroa já e vira presidente, meu amigo. Isso aí se chama legado, tá ligado? Sim. E a visão de mundo do cara, porque... E tem esse negócio que a Kel falou, né, dos movimentos, eles virem muito também da universidade e tal, essa parada da galera que está estudando, está entendendo o mundo, está vendo o mundo de uma forma diferente do que os mais velhos. Mas tem um bagulho também, cara, que é muito pessoal. Tem algumas pessoas que elas nascem com uma parada dentro delas, que elas falam assim, mano, isso aqui eu não aceito, tá ligado? Tipo assim, mano, isso aqui eu não aceito e já era, tá ligado? Às vezes o cara nunca nem pisou numa faculdade. Mas tem algumas paradas que ele fala, mano, isso aqui tá errado, isso aqui eu não aceito. Não é justo, tá ligado? Não é justo um cara ganhar 600 conto enquanto o outro ganha 1 milhão, velho. Não é possível que só eu tô vendo isso, tá ligado? Tem gente que nasce com um bagulho assim, cara. E o Mujica é esse tipo de cara, mano. Parece que o cara nasceu com uma parada assim, porque... Você vê o cara falando sobre isso, é tão natural, cara. Parece que ele tá falando assim, ah, acordei, escovei o dente, peguei um copo d'água, não sei o que e tal. E ele fala coisas fantásticas, então... Pra quem não conhece o Mujica, velho, entra no YouTube e pesquisa, mano. Principalmente um vídeo que ele tem, é Entrevista com José, o nome do vídeo. É do site Human. Mano, eu já vi esse vídeo acho que umas 50 vezes, cara. É muito foda, porque o cara, ele tem uma visão, assim, diferenciada, velho. Que reflete muito o que o Uruguai passou nas mãos dele, né? Tipo, se eu não me engano, foi no... Quando ele tava sendo presidente, que liberaram a maconha no Uruguai. E aí, sim, foi uma série de coisas mega inteligentes que ele fez, de iniciativas, né? Pra regulamentar o bagulho e gerar dinheiro pro país. E gerou um dinheiro do caralho pro país e fudeu o crime, não sei o quê. E você fala, mano, vai tomar no cu, velho. Esse cara não podia ter errado lá atrás. Tá ligado? Talvez os Tupamaros estivessem certos. O grupo em si não teve um final muito feliz, né? Eles lutaram quanto eles puderam, fizeram uma grande revolução, tiveram eventos ali que marcaram a importância do grupo. Mas no fim, lá na década de 70, já quase 20 anos depois, 20 anos? 58? É, quase 20 anos depois, eles tentaram apoiar os partidos de esquerda nas eleições, né, mas acabou que não conseguiram eleger o partido não conseguiu eleger o candidato, e o governo que assumiu acabou decretando uma ditadura. Eles continuaram ali tentando manter articulado, mas meio que o grupo foi se desfazendo. Mas deu um prejuízo fudido, né? Que foi aquilo que a gente falou no começo. Que muitas, sim, vezes a guerrilha não visa ganhar ali, aquela coisa abertamente, né? A guerrilha tá ali pra dar essa mensagem de propaganda. Um exemplo prático disso era o valor que o país destinava pro exército era de 1% do orçamento. E no final era mais de 25%. Tá ligado? Então já, sim, tinha uma mensagem muito louca ali, cara. Tava abrindo os olhos da população em si, que a população agora começava a questionar aquela visão ditatorial. Porque no começo da ditadura, todo mundo acha que vai ser uma beleza. Todo mundo fala, vai ser legal pra caralho. Isso aconteceu, inclusive, aqui no Brasil, né? Mas depois que você vê que, tipo, metade da sua cidade tá morta ou exilada, você fala assim, meu irmão, o negócio aqui acho que não dá tão certo assim não, tá ligado? Mas é fogo, porque ainda dá pra você manter algumas pessoas na bolha. Ainda tem algumas pessoas que, sim, até hoje estão na bolha até e acredito hoje que a ditadura foi o melhor momento do Brasil. Exato, cara. Então é complicado. Mas é justamente isso que o Febrini falou, né? Então, no fim, os Tupamaros, eles foram importantes, eles inspiraram muitos outros movimentos ao longo... Na América do Sul inteira, no Peru surgiu um outro grupo também chamado Tupac Amaru, que já é o nome do imperador Inca de fato, que também tentou lutar contra o governo do Peru, no caso, e desencadeou depois um outro grupo peruano que fez bastante estrago lá dentro, tentando lutar pelo direito das pessoas, né? É complicado porque muitos desses grupos, eles começam com esse intuito, mas às vezes dentro deles eles começam a entrar em outros caminhos, eles vão desviando. Como todo ser humano, nada é 100% bom, né? Nada, ninguém é 100% nada, né? Sim. Então não dá pra você dizer que os caras eram 100% heróis, nem 100% vilões. É sempre um meio termo. As pessoas se juntam por um motivo, mas depois que você alcança algumas coisas, as pessoas vão mudando seus objetivos. Sim, é foda. E sem contar a influência externa também, né? Porque quando Sim. o Uruguai se torna ali uma ditadura, o apoio externo dos Estados Unidos é imenso. É tipo assim, não, é isso aí mesmo. E tome dinheiro, e tome informação, e tome o que mais você quiser, tá ligado? É mais uma Sim. ditadura contra o sistema comunista ou socialista, o que seja, do outro lado, que é o demônio, que eu não quero aqui com a gente, tá ligado? O fantasma comunista. Olha, sim. É, mas é o seguinte, herói ou vilão, o Tupac Amaru era foda, que os caras chegaram, e eu gostei muito daquela parte de que eles sequestram a galera, tá ligado? E aí, tipo, não era qualquer um, era político corrupto, não sei o quê. E isso era uma das paradas da questão que a gente falou sobre propaganda e tal, que a população mais curtia, tá ligado? Porque os caras, quando vê, eles estavam sequestrando um político tal lá, que era meio corrupto. Tem um tal de Ulisses Pereira, que ele era presidente da companhia telefônica estatal na época, e ele era freguês porque ele foi sequestrado duas vezes. Teve um também, que esse aqui é foda, que é o do. Aquele. É o Dan Mitrione, que era um agente da CIA, especialista em arrancar confissões da galera. E ele foi. Como é o nome? Sequestrado, junto com até um brasileiro, a Aloysio Gomide. E no final das contas, a galera não quis. Como é o nome? Cooperar e tal, o governo, e eles assassinaram o agente da CIA, tá ligado? Imagina o que os Estados Unidos não deveria ter ficado pulo puto. De 2 metros. Pô! É foda. Porque aquele bagulho, cara. É fácil, tipo, olhando tudo que os caras fizeram, é fácil julgar e reclamar e falar, ah, o que os caras fazem, isso, aquilo. Mas, mano, se você olhar a fundo o contexto geral, eles são mais uma consequência, tá ligado? Do que uma parada que chegou para estabelecer a ditadura. Porque se você olhar de uma forma bem simples, foi por conta dos Tupamaros e dessa guerra toda que começou a ditadura, tá ligado? Se não tivesse esse movimento, ia continuar nego na miséria, se fudendo, não sei o quê. Mas aí você para pensar, se não tivesse a miséria antes desses caras, esses caras não estariam lá. E isso não levaria Sim. a ditadura, e a ditadura não levaria um monte de merda que depois levaria a democracia e o Uruguai ia conseguir sair dessa bad. Então, é foda. Isso lembra um pouco também o movimento feminista. O movimento feminista, ele tem alguns lados que são os extremistas. E eu tô começando a entender, depois de velho, como esse lado extremista também é importante. Tá ligado? Sim. Porque esse lado, cara, se ele não existir, se ele ficar só naquela coisa morninha, não funciona. E os Tupamaros aqui, eles eram uma galera extremista que chegou pro tudo ou nada pra falar, meu irmão, já que nego ali vai passar fome, vamos destruir essa porra toda e vai todo mundo se fuder, tá ligado? E aí gerou uma série de consequências, ditadura, depois a queda, o caralho, democracia, depois a anistia, né? Até o Mujica chegar à presidência, o caramba, e o Uruguai, em muitos lugares do mundo, é um país assim que negou e fala, caralho, bicho, como é que os caras conseguem fazer dar certo num lugarzinho desse? Porque é um país pequeno, né? Um país que é pouco influente, um país que não exporta barris de petróleo loucamente pra todo lado aí, igual outros lugares, e tá lá, cara, funcionando com atitudes cada vez mais inteligentes e tal. Sofreu muito agora por conta da pandemia, né? Foi um dos que mais sofreram aí e tal, mas, putz, o tanto que mudou, cara, é bizarro. Sim. É muito louco você pensar também, né? Essa origem, né? Essa questão do nome também me fez refletir sobre isso. Que a gente tem essa questão de achar, nossa, a gente tem uma história tão bosta, a gente tinha uns índios aqui que ficava ali fazendo vários nada e não sei o quê, e você tem a história da Europa, que tinha um rei e blá blá blá. Meu, analisa a história da América do Sul como um todo, tá ligado? Uhum. Vê os impérios que a gente teve aqui, os impérios Inca, os impérios Azteca, se você for pegar. Porque é foda, porque muitas das coisas foram apagadas. A galera que invadiu a América do Sul fez questão de apagar. Muita Sim. coisa ainda se mantém, mas tem muita coisa que foi apagada. Se a história dos guerrilheiros em si já foi apagada aqui no Brasil, você vai tentar estudar sobre isso. Tem muita coisa que já não dá pra você estudar, ou só foi aparecer muito recentemente, e muito maquiado também. Não dá pra ter certeza do que apareceu, se é 100% real ou não. E... Agora, se você for pegar a história e tudo mais, o que esses impérios tinham feito, é um negócio, assim, inacreditável, sabe? Tipo, as pessoas... Pode falar. Não, eu ia falar, isso é uma característica muito brasileira também, cara. Pelo que eu percebo, né? Minha opinião também. Pessoal. Porque muitas nações aqui da América do Sul, eles são muito patriotas com essa parte antiga. Tipo, os mexicanos, mano, os caras dão um valor do caralho pras origens deles, tá ligado? Tanto que tem vários e vários movimentos que falam sobre isso. Até a galera de crime mesmo, que tem sempre referências, né? Aqui a gente tá falando de guerrilhas também, tem sempre referência aos indígenas, o caralho. Você vê aqueles caras de gangue mesmo, que tá nos Estados Unidos lá, os caras metem umas tatuagens que sempre faz referência a essas paradas maias, essas coisas mais antigas que a gente teve por aqui. Paraguai também, vários países, Chile... Agora o Brasil é uma porra de um negócio de, ah, é Espanha, é italiano, é não sei o quê. É um bagulho bem peculiar, assim, né, cara? Dá pra gente, como um todo, olhar mais pra essa parte indígena também. Ah, pô, mas o quê? Só porque no Brasil, quando a gente tem uma revolta, a gente, sei lá, bota uma hidrelétrica em cima, inunda o lugar que nem Canudos. É foda, né, cara? É foda. Fica aí, mano. Os caras perderam ainda e aí falam assim, não, vamos fazer sabe o quê? Inunda o lugar. Caraca, velho. Por isso que é doido tentar imaginar o sentimento do Mujica. Porque depois de tudo que aconteceu, mano, o cara ainda conseguiu sair, conseguiu ver o país bem, tá ligado? Ele olha pra trás e fala, mano, valeu a pena. Tá ligado? Valeu a pena, porque olha o tanto de coisa que aconteceu, mano. E olha só onde a gente chegou. Aqui no Brasil a gente teve muito também negócio de guerrilha, isso vale um programa à parte. Mas putz, cara, o nego que olha pra trás hoje fala, vale a pena, cara. É, com o Bolsonaro aí, tudo, vale a pena. É melhor do que tava na época da ditadura, mano. Nem compara. Pessoas sumindo, sendo assassinadas, torturadas, e o cara é torto e direito, assim, abertamente. É um pesadelo vivo, né, cara? Tá doido. Sim. Vamos falar aqui também do Exército Republicano Irlandês, o IRA. Tá ligado? Eita, que porra, esse é pesado. Ó, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do IRA foi quando eu tava assistindo aquele seriado Sons of Anarchy dos motoqueiros. Uh-huh. E que eles contrabandeavam armas, não sei o que, e as armas eram do IRA, tá ligado? Uh-huh. É, porque até se eu não me engano, esse motoclube aí, os Sons of Anarchy, eles tinham a ver com irlandês e tal, enfim. Acho que sim, a criação aí, foi lá e tal. É uma parada dessa, né? Até eles depois vão lá e tal. E, cara, o foda do IRA é porque assim, se quando a gente vê, né, outras coisas assim, o Tupamaros, tem o exército zapatista, né, lá no México, umas revoluções aqui, umas guerrilhas aqui no Brasil, morre uma galera, né, como sempre e tal, fatalidades e tudo mais. Agora, o do IRA é foda, velho, porque é uma galera que, além de ter uma questão armada muito forte, eles ainda eram muito, assim, parecidos com o que a gente chamaria hoje de terrorista, porque eles têm muito atentado com bomba, e é foda porque... É até uma questão, claro, né, como a gente tinha comentado no começo, sempre política, e dessa vez é uma questão até mais de união, né, por causa de toda a questão que teve de Reino Unido, Grã-Bretanha e Irlanda, né, toda aquela história que vem já de centenas de anos atrás, né, e os caras estão aí pegados, e até hoje, O IRA, ele vai se modificando, mas ele tá aí brigando pela junção, né, da Irlanda com a Irlanda do Norte. E essa questão de separatista ou de unificação de países como é o nome? É uma situação bem, bem crítica e tensa nos dias de hoje, velho. Diga-se de passagem o que acontece muito lá na Espanha, né, na questão dos como dos países do Países Baixos, né, coisa lá. Sim, cara, é doido porque, como muitas guerrilhas, começa como um movimento patriota, né? Isso. Começa como um movimento patriota, só que aí o mundo vai girando e as coisas vão acontecendo. E algumas coisas que acontecem dentro do país não tem muito a ver com aquela parada política, é só um negócio que acontece mesmo, tá ligado? Por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem uma ascensão muito grande do protestantismo aí há muito tempo, né? E nego pode pôr a culpa nesse ou naquele governo, mas não, cara, isso aí vem de vários governos diferentes, tá ligado? Não depende só de uma parada. E o Ira, o que fere muito eles é isso, por quê? Porque os caras estavam lutando pela independência em si, né? Sair ali daquela parada da Inglaterra, não sei o quê. Mas... A terra tava explorando pra caralho, como sempre, né? Normal isso aí, sem novidade. O papel normal, aí tudo bem. E aí vem a ascensão do protestantismo junto, e os caras confundem, tá ligado? Bananas e maçãs, porque aquela parada aconteceu ao mesmo tempo, tá? Os ânimos exaltados. A galera do Ira é uma galera muito barra pesada. É muito barra. É tipo... É guerrilha, mas podia ser chamado de crime organizado hoje. Porque o bagulho é belo. É tipo uma máfia, velho. Ira e PCC estão andando juntinho aí, pertinho. Nossa, isso é louco. Tá ligado? A conexão que esses caras têm, mano. Por ano, é bilhões de faturamento. Bilhões de dólares de faturamento dos caras. Sim. Venda de arma, prisioneiro político, não sei o quê. E é um negócio assim que, na contramão dos outros grupos que a gente citou e do que pode imaginar a direita brasileira, o grupo do Ira é um grupo de extrema direita. Exatamente. Os caras são conservadores, eles lutam, uma das pautas dele é justamente essa questão de ter o direito de ser católico e não um protestante. Bom. O grupo, isso é muito bom, é um grupo paramilitar católico separatista, tá ligado? É muito. Aí você vê, né, o que o Febrinho tava dizendo, porque a ascensão protestante, que foi no mundo inteiro, sabe? E os caras. É engraçado como essa questão, né, de tipo, não, estamos sofrendo porque somos católicos, tá ligado? Mas, tipo. Porra, sério, mano? Vocês dominaram a porra do mundo por séculos, sei lá, quase um milênio inteiro. E aí os caras estão achando que estão perdendo junto. E claro, né? Porque os caras entenderam uma parada errada. E de que justamente. Como é assim? A cultura deles tá sofrendo uma cisão. Porque um país acha que a parte do território de outro país é deles, sabe? E aí começa uma guerra foda que já tem. Cara, o Ira foi fundado em 1919, já tem 100 anos de Ira, velho. Sim. Nessa história. É muito tempo. Sim. Eles meio que se colocaram aqui entre aspas, que tipo, entregaram as armas, que acabou. Mas vira e mexe, aparece algum maluco aí que faz algum negócio e fala que é em nome do Ira. E aí você fala, eita porra, talvez não tenha acabado tanto assim. O movimento não acaba. É tipo falar que o nazismo acabou, tá ligado? Não acaba. Sim. Eles meio que se modificam. Eles entram numa onda de jogar dentro das regras da sociedade, do capitalismo. Então, da mesma forma como os movimentos de guerrilha dentro da América do Sul depois se organizaram e viraram partidos políticos e muitas dessas pessoas, as que sobreviveram, entraram para a política, boa parte desses movimentos de extrema direita acontece a mesma coisa. Eles adquirem poder, eles têm uma rede de apoio ali em que eles conseguem se apoiar politicamente. Então... as coisas vão mudando, as guerras mudam, né? O jeito de jogar o jogo muda. Você não tem mais arma, mas você tem dinheiro pra pagar como é que fala? Ter propaganda, você ter controle da publicidade, você tem controle do que é vendido, você tem controle das massas através do que as pessoas consomem. Você tem um controle dos canais de televisão e do que é exibido para as pessoas. Então é um negócio complicado. Sim, cara. E os caras mataram muita gente, né? Que as guerrilhas, elas vêm para fazer vários tipos de manobra, né? Como a Kel explicou no começo. Às vezes é fazer uma sabotagem, às vezes é sequestrar alguém, tá ligado? Fazer uma manobra política, alguma coisa do gênero. O Ira não, maluco. O Ira ia lá e matava mesmo e já era, tá ligado? Tiro de sniper pra tudo que é lado, meu irmão. Não, e questão com bomba, né? Por isso que eu falei muito dessa questão de método terrorista. Diga aí, pelo menos 3.500 pessoas morreram, né, em todos esses anos, e a maioria dessas pessoas eram civis, sabe? Sim. A gente tava falando do Tupamaros, agora, e o confronto deles era como é o nome? Com outro exército, né? Eles eram guerrilha, mas era contra outro exército e tal. Claro que vai ter casualidade e tudo mais. Mas só que o problema, né? A questão do... problema não, né? A questão do Ira, em geral, é porque os caras, eles aproveitavam pra, por exemplo, chegava lá, tem uma comunidade grande aqui de protestante. E eles iam lá, armavam bomba e atiravam e matavam uma galera que porra, não tinha nada a ver com a questão deles, tá ligado? Saiu só pra deixar foco, claro... Né? Pois é. Só pra deixar claro, assim, que eu acho que quando eu comecei, eu saí falando um monte de coisa, mas o objetivo do Ira é se separar, porque é o seguinte, quando você olha no Google Maps, agora fazer que nem o Febrino, abre o Google Maps, bota Irlanda. Boa. Aí você vê que tem lá, tem uma ilhona gigante lá, e eu até tava olhando mais cedo e eu até achei estranho, porque você vê Irlanda, aí tem um nome preto lá, claro. Só que aí tem uma parte que tem lá, Irlanda do Norte, e tem até o texto, né, é meio apagado. Mas se você for do lado que tem Reino Unido e você clicar em Reino Unido, quando a linhazinha de território, ela fica vermelha, que ela mostra o território do Reino Unido. E ele pega justamente esse pedaço da Irlanda do Norte, isso. Tá ligado? Essa é a questão. Porque ainda aí, faz aí parte, você vê. Mas tem uma independência isso. Política, por assim dizer, né? Aí é aquela questão que... Isso aí, você vai pra Europa e tem muito, em todo lugar tem uma parada dessa, tá ligado? A Europa é foda dessas brigas aí. Mas enfim, mas é isso. Não, mas tá isso lá o Reino Unido isso e é malandragem? Cara... Desculpa, Yuri, só pra uh-huh. Um ponto. Isso é malandragem da própria Inglaterra. Porque sim. A Inglaterra sabe que a Irlanda do Norte tem uma treta com o resto da Irlanda. Então o que eles fazem? Eles deixam o cara ali naquela posição neutra, porque no futuro, se der alguma merda muito grande, a Inglaterra pode se unir com a Irlanda contra a Irlanda do Norte. Porque pra Inglaterra é bom. Por quê? Porque eles vão lá, ganham, se por assim dizer, e esse pedacinho de nada que é da Inglaterra não vai pra Irlanda. Você acha que vai pra quem? Olha o tamanho da Inglaterra pra Irlanda. É uma palavra safada, velho. Aqui a Inglaterra não é só aquele pedaço, né? Você pega lá, ela tem... Se ela chamar, o Canadá atende. Só o Canadá já é metade do tamanho da Europa todo. Fora, aí ela tem a Austrália. Sem falar que se você ver no mapa, a Escócia também tem tá nessa parada. Quando você clica em Reino Unido, ela tá dentro ali. E aí vem toda essa questão de porque se quem quiser, como é o nome, ficar contra ou se abster, vai sofrer sanção e tal. E no fim das contas, nenhum país quer isso, tá ligado? Ah, você vai ficar fora dos acordos aqui do Reino Unido, da França, não sei o quê. Nenhum país quer isso. Não se lasca, senão quebra, tá ligado? Sim, por isso aí, quando teve o Brexit lá, fudeu com tudo. A economia ficou louca, né? Uh-huh. A galera ficou maluca, porque é uma decisãozinha de nada ali. É foda. Hoje em dia o mundo ele tá num nível que qualquer mudança política, assim, de aliança ou de interesse mútuo, qualquer coisa assim, fode tudo, cara. Sim. A gente tá num momento bizarro de paz, né? Que, não que todos os países tenham em paz, porque você pega ali a parte do Oriente Médio, tá sempre um caos. Mas... Faz só 5 mil anos que lá tá em guerra, né, velho? Desde a época de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo, tá todo mundo brigando. Segue todo mundo brigando. E aí mas você pega o Ocidente como um todo, né? Tá meio que todo mundo em paz, mas essa paz é uma paz meio tensa. Tá todo mundo assim, com a mão pra trás, assim, esperando. E há uma dependência também. Isso que é o foda. Porque a globalização, ela gerou uma dependência. Então tem alguns países que dependem de outros a nível de matéria-prima, por exemplo. Que, mano, se o outro país parar de mandar esse tipo de coisa aqui, ele me fode. Porque eu não tenho de onde comprar, mano. Tá ligado? Sim. Tipo, a gente aqui mesmo, você vê que tem coisa que a gente exporta pra país de fora, que a gente exporta, sei lá, 70% de toda a carne de cabra que tal país consome vem do Brasil. Se parar de exportar, mano, fudeu os caras lá. E ao mesmo tempo fudeu a gente, porque esse dinheiro que vem é importante. A gente vai conseguir vender esse tanto de carne de cabra do nada para outro país, tá ligado? É um equilíbrio muito louco em todos os países e todas as relações, cara. É bizarro. Hoje em dia, isso é a verdadeira globalização, na minha opinião. É essa cadeia maluca de dependências de um país com outro, que sempre foi importante, né? Na história mesmo da humanidade, o comércio sempre foi importante. Você pegar uma parada que não tem nesse país e vender em outro. Levava numa carroça, demorava um mês pra chegar e o cara vendia. Hoje em dia é a mesma coisa, só que a diferença é que tá pegando o planeta inteiro, né, cara? É. Você não viu o raio do navio que encalhou? O canal de Suez, cara. Nossa, velho. E fudeu a economia global. Vocês viram o vídeo do Cauê, velho? Vejam o vídeo do Cauê falando dessa porra aí, velho. Muito engraçado, mano. O cara não soube fazer uma baliza no navio e fudeu a economia. Tipo, o mundo perde 4 bilhões diariamente. Não é que o cara subiu na calçada, ele parou atravessado no meio da rua, né, velho? Esse é um verdadeiro guerrilheiro. Caralho, imagina, o cara o motorista do cargueiro, ele é, sei lá, ele é do Tupamaros, tá ligado? Foda. Por sinal, essa questão de globalização é o que faz com que grandes potências não se destruam com bombas atômicas, tá ligado? Eu tenho plena certeza disso. Que tipo, a galera não é. Olha, é melhor não soltar uma bomba atômica aqui, porque senão vão fazer sanção e a gente vai perder dinheiro. Então deixa quieto, tá ligado? E é aquela paz onde ninguém se gosta. A Rússia mesmo, porque a Rússia faz um monte de merda e todo mundo fica olhando pro lado. Porque a Rússia se arreta, fecha a torneira do gás, e aí, meu amigo, o resto da Europa fica tudo sem gás. É foda, só choro e vela preta. É foda. Por isso que a gente fez um programa sobre a Crimeia, lembra, Wilde? Guerra da Crimeia, acho que aqui eu tava também, a gente já falou da Florence Nightingale, e lá, daquele tempo pra cá, os caras tinham aquela noção de fronteira, que era estabilidade de fronteira, né? O novo objetivo da Europa era estabilidade fronteiriça, porque era uma bagunça do caralho. Você pegar o mapa mundi do ano zero até hoje e ver as linhas de fronteira da Europa, é uma maluquice do caralho. Então, dali pra cá, eles pregavam muito essa estabilidade de fronteira. E o próximo passo era essa estabilidade comercial. Então, hoje no mundo, você tem uma estabilidade de fronteira muito grande. Tanto que é difícil você ver um país expandir e pegar o outro, tá ligado? Ou pegar um pedação do outro. Que isso aí, antigamente, mano, qualquer guerrinha, nego tava anexando. Anexar era a palavra-chave, tá ligado? Hoje em dia, isso não acontece mais. Por quê? Porque hoje em dia, a briga... O que tem de briga de fronteira é de coisa que antiga. Por exemplo, o que a gente tá falando agora do IRA e tal, que os caras tão querendo, tipo, a República da Irlanda, né? Quer juntar a Irlanda com a Irlanda do Norte. Aí é disso, é de coisa antiga, mas novo hoje em dia, de, sei lá, talvez o mais novo seja o Brasil, que comprou o Acre, tá ligado? Há 100 anos atrás. É uma estabilidade, de um certo modo, é boa, né? De um certo modo é boa, porque ficar naquele monte de guerra que nem tinha antigamente lá pra anexar pedacinhos e pedacinhos, puta que pariu. O Oriente Médio sofre pra caralho ainda hoje por conta disso, né? Guerras inimagináveis por conta dos pedacinhos de terra tamanho de colina. Exatamente. Isso. Mas só uma parada aqui sobre... Ah, fala aqui. Achei que você já tinha falado disso pra dar deixa pra chamar o próximo. Eu achei que ia vir um resmolar agora. Só eu falar um negocinho aqui sobre o Ira. Fala só uma coisa que importante sobre o IRA, que é o seguinte. O IRA tá vivo até hoje, né? O bagulho é gigante, é imenso, assim, tal. Ele se dividiu em várias partes e tal, não sei o quê, mas de modo geral tá vivo até hoje. E hoje ele bate muito mais nessa questão religiosa do que na questão do patriotismo em si, tá ligado? Por quê? Porque, mano, o dinheiro é foda, cara. O dinheiro, ele corrompe mesmo, tá ligado? Então o IRA vende muita arma pra muito lugar, pra muita guerra, pra muita porra, pra muito crime organizado do planeta. E os caras ganham muita grana com isso. Então, mano, quando tem essa independência, né, por assim dizer, eles precisam de uma nova bandeira, tá ligado? Porque os caras iam falar, mano, nós tá ganhando dinheiro pra caralho com essa porra. Conseguimos o que a gente queria, uma Irlanda livre. E agora, vamos parar de ganhar dinheiro? Não. Vamos mudar o objetivo, tá ligado? Vamos mudar a bandeira e continuar. Então é foda, cara. Bagulho de dinheiro, mano. Por isso que eu falei que hoje o IRA, ele parece muito mais com uma máfia do que com um grupo de guerrilha em si, né? Porque a máfia, quando ela começou, ela tinha também um objetivo. Qual que era o objetivo da máfia? Prestar um serviço pro cidadão que o Estado não prestava. Só que aí não, quando... milícia, né? Era bem milícia. Bem uma espécie de milícia. Só que aí quando o Estado passa a prestar esse serviço, ela fala, a gente tem que arrumar um outro modo de ganhar dinheiro. Tá ligado? Porque é aquela parada. Quando o negócio é por grana, velho, tem jeito. Milícias como essa do Tupamaro, por exemplo, os caras não estavam ali pra ganhar dinheiro. O cara tava com um objetivo político, né? Uma parada maior, de mudar um sistema, de mudar o país e etc. Então, isso quando acaba, o nego fala, bom, acabou, não tem mais o que fazer, né? Agora, quando é grana, meu amigo, vai sempre achar um motivo diferente. Isso em qualquer crime organizado do mundo, velho. Você pode ver em qualquer um. Até aqui no Brasil mesmo. Vamos falar de um último grupo guerrilheiro aqui, que é o Hezbollah. O famoso Hezbollah aí, que muita gente já deve ter ouvido esse nome no jornal. E, novamente, é um tipo de guerrilha diferente daquela guerrilha que a gente está acostumado, né? Por exemplo, aqui na ditadura militar, teve ali as guerrilhas ali que estavam contra o governo, aquela coisa toda. Os tupamaros estavam contra o governo, queriam lesar, né? Para fazer aquele sistema diferente, não sei o quê. O Hezbollah, ele vem nessa linha, mas dando um passo para trás. Porque o que acontece? Eles vêm contra o colonialismo, contra a evolução, né? Então, no Irã, se você olhar o Irã antes dos caras e antes da Revolução Iraniana, não tinha muita diferença de um país, sei lá, o Brasil, por exemplo, tá ligado? Se andasse numa rua do Irã e andasse numa rua da Sé, não tinha muita diferença. As pessoas se vestiam praticamente igual. Mas depois dos caras, meu irmão, aí volta naquela parada cultural todinha que a gente tá ligado, né? Roupa totalmente fechada. Eu não lembro se as mulheres têm que usar burca também, ou se... Eles têm que usar pelo menos o hijab, que é o lenço, né, que cobre a cabeça. O cabelo. Então é um tipo de guerrilha que veio meio que... Não vou dizer que é num sentido contrário, porque é política, é cultura, é difícil, né, a gente julgar e falar. Sim, sim. É uma guerrilha conservadora. É na linha do Ira, assim. O Ira tinha mais uma questão política, né, acesso econômico, né, das questões do dinheiro, mas no caso do Hezbollah, que é inspirado justamente no que o Fabinho está falando do movimento iraniano, é essa questão de tentar resgatar a real essência do islamismo. Já sei como colocar. É uma guerrilha. Não, cidadão de bem. Os caras querem cidadão de bem iraniano. Não, é uma guerrilha cultural. O Hezbollah, ele é uma guerrilha cultural. Tem a ver com a política? Tem. Mas a parte cultural, ela é muito mais importante pra essa galera. Todo mundo conhece o pessoal do Oriente Médio lá e sabe que a parte cultural, a parte religiosa, pra eles tem uma importância assim, meu, tipo, gritante, tá ligado? Tipo, não importa se é capitalismo, socialismo, primeiro vamos resolver isso aqui. Essa parada aqui acabou, bota essa roupa e já era, entendeu? Se tem que andar de bigode, tem que andar de bigode e acabou. É isso aqui, senão vai ter guerra. O bagulho é foda, velho. Mas era uma guerrilha, né? Então eram pessoas armadas de qualquer maneira, né? Sim, é muito louco porque a cultura deles, ela é muito mais restritiva do que, por exemplo, a nossa. A gente tem o que a gente está passando no Brasil hoje, que é a ascensão da parte da direita, apesar da gente falar que é a extrema direita, mas a gente ainda está no meio termo. A extrema direita mesmo, ela não consegue se estabelecer 100%. Né? E é complicado, né? Porque na maioria dos países nunca é 100%. Mas quando você tem uma parte relevante o suficiente para conseguir fechar as regras mesmo, né? Tipo, tomar um poder e ter as regras, como que aconteceu no Irã. Você pega o que aconteceu no Irã, para quem tiver interesse, ou para quem já leu, é muito legal. Ou para quem não leu, é muito legal ler o livro da Persepolis. Que é uma HQ. É muito interessante. A gente tem um programa sobre, né? Tem. Ah, meu amigo, a CC Enem, porra. Isso que eu falei no começo, a CC Enem, cara. É, a gente vai fazer a Semana do Enem. Se inscreva aqui embaixo por apenas R$100. A Semana do Enem, você ouve todos os CC em uma semana, é isso aí. Mas é, dentro da HQ da Persepolis, você entende muito na pele, né, da visão de uma criança/pré-adolescente, como foi essa virada. Porque a gente tem muito essa visão atual do Oriente Médio, que é justamente a cultura islâmica, das regras, das doutrinas, das mulheres com hijab, dos caras sempre com as roupas específicas também. Eu não sei dizer as roupas, o nome das roupas, mas tem um nome específico. Mas era diferente antigamente, né? E você teve um movimento conservador de guerrilha que justamente que eles lutaram, né, trouxe o povo para lutar, muita gente não pela essa questão conservadora, mas por questões econômicas, mas que quando os caras chegaram ao poder, eles trouxeram muito forte essa questão do islamismo. Então foi para uma parte da população foi meio que uma surpresa, assim. Então, tipo, mulheres deixaram de poder frequentar a faculdade, deixaram de poder circular na rua. De poder fazer um monte de coisa, né? Virou uma coisa bem arcaica mesmo. Voltaram pra, tipo, 500 antes de Cristo, né? Sim. Os homens também tiveram que ter regras de conduta, de vestimenta. Eles não podiam mostrar... Os homens no Oriente Médio também não podem mostrar os braços pra não oriçar as mulheres, que é louco. Uhum. Mostrar os bichos. É um bicho, meu Deus do céu. Então, assim, foi uma ascensão cultural, tipo, como o Fabrício comentou, cultural. Tipo, tanto que quando você olha lá dentro do Wikipedia, você vê que dentro do espectro político dele, eles separam, né, a parte social da parte econômica. Dentro da parte social, eles têm um cunho mais centro-direita, ou extrema-direita, né, dependendo ali da sua visão, e já da parte do ponto de vista econômico, eles se enquadram mais numa centro-esquerda de acordo com o que eles têm de adotado de política dentro do Líbano. E uma galera assim no Brasil também não tinha, que deu até um meme lá, que nego falou que era liberal, como é que era? Liberal nos costumes, conservador na economia. Que era um bagulho assim, né? Tipo, eu acho que eu queria ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eles estavam vestidos de cavaleiro templário? O quê? eles falaram isso aí do Congresso, se eu não me engano. Deu, galera? Não foi dessa aí. Conservador nos costumes. É, Paulo Cogos. Liberal na economia. Vestido de templário aí. Mas, ó, lembrando que o Hezbollah é essa guerrilha cultural, mas é uma guerrilha. Né? Então, o que eles vinham fazendo? Eles vinham matando, meu irmão. Matando, torturando. Não tinha boi, não. Não tinha bagulho de exilar. Lá no Oriente Médio, o buraco é mais embaixo, tá ligado? E era uma guerrilha pró-novo governo. Era diferente de uma guerrilha, entre aspas, comum, né? Que é pró a queda do governo, né? Isso aqui, na verdade, era pró-novo, né? Deixa eu botar só um adendo aqui, que eu acho que a gente não falou da questão do Hezbollah, que tipo, quando foi criado o Hezbollah e tal, eles se inspiraram nas ideias do Khomeini. Só pra vocês ficarem ligados de quem, de onde é que eles... Vamos pegar iraniano forte, né, cara? Vamos pegar a ideia de quem? Gandhi, não. Vamos pegar de Khomeini, porque aí sim. É foda. Khomeini não foi fácil, não. É foda. Tipo, pra galera entender realmente, assim, quem tiver com dificuldade ainda, porque realmente é complexo. É como se aqui no Brasil a gente teve a ditadura militar. Aí, depois da ditadura militar, a gente teve algumas guerrilhas que tentavam tirar a ditadura militar. O Hezbollah é uma guerrilha que vem antes da ditadura militar. E o objetivo delas é colocar a ditadura militar lá. E aí, quando eles colocam a ditadura militar, aí eles entram lá dentro da política, que é o que acontece com o Hezbollah hoje. Os caras estão inseridos dentro da política. Os caras têm poder de veto no Congresso, maluco. É um bagulho muito doido. Eles estão com cadeira na política. E hoje em dia, pelo que eu vi, o que segura eles mais, né, já que eles... Porque, que como o Febrino disse, né, você faz um negócio... pra tentar um resultado. E aí teve a galera que não conseguiu, né? Ou sei lá, enfim, que não conseguiu na época. Uhum. E tem a galera que conseguiu. O Hezbollah, eles conseguiram fazer as paradas. E aí, vai acabar? Não. Aí o que segura eles hoje em dia é muito por causa da questão da guerra contra Israel. Entendeu? Não é nem tipo um país contra o outro, não. É o grupo versus um país, versus Israel, sabe? E é bizarro você religião pensar de novo, nisso. Né? É, aí... É mesmo lance do Ira. Um bagulho, isso aqui é um bagulho que vai manter o ódio de alguém pra sempre, e é a religião, cara. É. Não tem jeito. Tipo, entra gerações e sai gerações e o ódio continua lá, velho. Muito louco. Assim, tipo, é um amor tão doido que... Tem até algumas vertentes da filosofia que dizem que o ódio e o amor tá muito perto, né? Que o ódio e o amor seria meio que um amor desorganizado. Uma parada meio... Estabanada, assim. Era um bagulho tão forte que o cara não sabe o que ele faz, tá ligado? E quando você vai pro lado da religião, mano, é isso aí. A galera se torna tão apaixonada no bagulho, é tão passional, que daqui a pouco tá jogando bomba, estraçalhando e o caralho. E as outras nações, obviamente, ganham dinheiro com isso, né? Não à toa, Estados Unidos tá aí na área ganhando grana com essa porra, não tem jeito. Estados Unidos tá envolvido em todas as guerrilhas que a gente for falar aqui, velho. A gente falou lá de Tupamaro, os caras tá envolvido. Se for vir pra Brasil, tá envolvido. Tá envolvido no Ira, tá envolvido com Zapatista, com tudo que vocês imaginar, cara. Porque os caras querem dinheiro no sofrimento dos outros, meu irmão. Não tem jeito. É até na China, se bobear, os caras meteram o bedelho. Com certeza. Pra tentar ajudar, porque eles queriam derrotar o monstro socialista comunista que vai comer. O fantasma comunista. Os Estados Unidos, mano, eles são a nova Inglaterra. Não pode ficar falando isso, não. Né? Os Estados Unidos, eles são a nova Inglaterra, porque a Inglaterra, durante muitos e muitos anos, depois das grandes navegações ali, etc., era um comportamento igualzinho nos Estados Unidos, cara. Tanto que, até falando de China, tem a guerra do ópio, né? Que foi todinha causada pela Inglaterra só pra continuar ganhando dinheiro. É. Então, mano, Estados Unidos é com certeza a nova Inglaterra, mano. Não tenho sombra de dúvida disso. Ele só não tem o nome dela ali, tipo, dizendo, olha, eu sou o seu soberano, vocês devem respeito à Betinha. Sim. Mas, em compensação, em termos econômicos, ele faz que o país que ele quiser sofrer e aceitar as ordens que ele tem, que eles têm, tipo, não, as condições que eles têm. Eles fazem isso, não é? Ah, pronto, porque é como você disse, cara. É, a Inglaterra chegava assim, olha, isso aqui, tudo, mas vocês vão se curvar perante a rainha. Os Estados Unidos hoje, beleza, eles não têm rainha e tal, mas é o dólar. Ali, ó, Benjamin Franklin lá, a galera tem que roubar o dólar, não tem essa, é isso que é a nova rainha de hoje, tá ligado? Meu irmão, é foda você, tipo, a gente fala assim, a nova Inglaterra, e tipo, e esse conceito de nova Inglaterra não é puxando alguma coisa boa, não, quando você fala o conceito de, né, é a nova Inglaterra, é só o conceito de puxando coisa ruim, tá ligado? Como é o nome? Matando gente, conquistando. Puta que pariu, velho. Maldito. Né? Politicagem safada, mano. Não tem jeito. E enquanto os caras conseguirem ganhar grana desse jeito aí, meu amigo, vai continuar. Mas o que aconteceu na história fica, né? Por mais que a galera tente apagar, o que acontece na história fica. Tanto que uma das maiores mazelas que os caras têm lá até hoje lá é o Vietnã, né, cara? Que foi só mais um passo disso aí, se metendo numa parada de fora pra tentar ganhar dinheiro, pra tentar fazer propaganda, pra levantar uma coisa que eles queriam, tomar no cu, entre aspas, né? Porque dos bigudos lá não morreu ninguém. Quem morre é a molecada, né? É, quem morre... Mas o Vietnã foi um outro exemplo de guerrilha também, né? Foi o exército Vietnã com táticas de guerrilha, que fez justamente, afetou psicologicamente, afetou os Estados Unidos de um jeito que o ego deles não estava preparado no momento. Porque os caras foram para uma guerra muito moderna, apesar de a gente estar falando de guerra do Vietnã, né? Mas era uma guerra muito moderna já, uma guerra muito diferente, com tecnologia, e quando chegou lá os caras meteu tipo... galho, aquele bagulho bem Rambo mesmo, tá ligado? Estaca de madeira. Buraco no bagulho, chão. Bagulho terror, mano. Terror psicológico, assim. Tanto que os americanos matou vietnamita pra caralho. E morreu, tipo, pouco americano em relação ao tanto que eles mataram. Mas o fator psicológico dos caras foi tão grande, meu irmão. Porque imagina os jornais americanos botando foto daqueles caras pendurados em árvore, cheio de espeto e o caralho, não sei o que, sabe? E os americanos batendo nos vietnamitas também. Feio, né, cara? Feio demais. Os caras batendo naqueles maluquinhos. Porque às vezes não tava nem com arma, nem nada. Então é foda. É uma guerra perdida, mano. É um perde-perde, que nem bater em criança, tá ligado? Olha, e se você pensar, até casa muito com o que a gente falou, não foi uma guerrilha, né? Mas você comparar o poderio americano contra o poderio vietnamita, tá ligado? É quase como uma parada de guerrilha de um pessoal mal armado e tentando, usando de tática de floresta, tática, assim. Tática de guerrilha pra total. Tentar, sim. É, pra tentar arriscar ali a arranhar a superfície do metálica do tanque, tá ligado? Com certeza. É foda. Tática de guerrilha total. Até hoje no Oriente Médio mesmo, cara, nesses filmes mais modernos que a gente vê, sabe? As táticas dos caras é sempre de guerrilha. Os americanos vão lá, abertão, trouxão, andando no meio da rua, e os caras saem do nada, de uma janela, e mandam um rock launch e mata 3-4 americanos. A estratégia de guerrilha é isso aí, tá ligado? É mandar uma criança lá com uma bomba e explodir e matar meio mundo. Ninguém quer mais ficar com guerra aberta que nem antigamente. Vem uma galera de um lado, outra galera do outro, tá ligado? Isso aí, acho que o povo tá com medo de uns tempos pra cá, né? Ainda mais agora que tem bomba. Não faz sentido, né? A tecnologia não faz tanto sentido você matar as pessoas desse jeito num ambiente. Na verdade, a questão é, tipo, os grandes países, eles brigam, mas nos outros países. Eles brigam, sim, em outros países. Eles não vão trazer mais a guerra pro próprio quintal de casa. Dificilmente você vai ver no futuro uma guerra acontecendo no meio de Paris, embaixo da Torre Eiffel, os caras cavando trincheira. Os caras não vão fazer isso, mas eles vão lá no meio da África ou no Oriente Médio e vão continuar lutando lá e matando as pessoas que moram lá. O problema é o que acontece hoje em dia. No, que pronto, não vai acontecer essa questão de ter uma trincheira embaixo da Torre Eiffel, mas o que acontece é o medo de vir uma galera, como é o nome? Uns terroristas doidos aí e sei lá, explodir um café, um trem, tá ligado? Isso, né? É um medo muito grande. É, que é as coisas que acontecem hoje, tá ligado? Os caras querem falar atravessado. Vai, fala de um negócio lá, de alguma coisa de Maomé, não sei o quê, e vai ter um pessoal que já tá de saco cheio, tipo, por causa de história antiga, sabe, de coisa, não, meus pais me falaram que quando os caras chegavam era assim assado, o livro de história que eu leio diz que, a Inglaterra, a França botou pra fuder e coisa, e essa raiva que tá em mim, que já vem, é antiga, eu vou soltar agora, tá ligado? E é foda, porque aí tem um pessoal, hoje em dia novo, que acha que, não, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas você tá errado, tá ligado? Não é bem assim. Ainda tem, tá ligado? É só você olhar pro 11 de setembro, cara. Você olha pro 11 de setembro, tudo aquilo ali que aconteceu, e todo aquele poder, né, que o Bin Laden conseguiu, e você olha pra origem da Al-Qaeda, dos Mujahideen lá, e o apoio americano ali durante a Guerra Fria, e você vê que, mano, tudo tem uma origem. É fácil julgar. É errado. Tá errado. Não é certo fazer o que aconteceu. Mas vamos olhar a origem? Vamos entender o que tá acontecendo? Ou vamos só julgar e falar que bandido bom é bandido morto e pronto, fechar o olho. Deixa os caras continuar puxando as cordinhas lá, né, cara? Como se estivesse mexendo na marionete. É foda. É foda. Menções honrosas no finalzinho aqui, porque tinha muita guerrilha pra gente falar e não vai dar tempo. Dimensão honrosa, eu separei o FLNE, que é a Frente de Libertação do Nordeste. Que, tipo, assim, né? No Brasil teve um monte de coisa de guerrilha e tal, mas até a gente tava conversando no Zap, e o governo brasileiro é foda na questão de bater na cara de guerrilheiro, tá ligado? Os caras, quando chega na questão de exército e coisa aqui, eles dão um cacete pra cima. Mas, tipo, a Frente de Libertação do Nordeste foi um grupo, né, criado em 71, com forças do estado de Pernambuco e Ceará, tá ligado? Que era basicamente duas mini guerrilhas, dois pequenos grupos, né? A Aliança Libertadora Nacional e a Vanguarda Armada Revolucionária de Palmares, né? Palmares aqui de Pernambuco. E aí, tipo, eles estavam começando a se juntar e tal, mas Foi aquele negócio que depois de alguns anos, a força policial e o exército, eles entraram forte e desmantelaram, sabe? Só que a questão, né, desse movimento do Nordeste, né, nessa época aí de 70, de 80, tudo, é muito por causa daqui da seca, né? Da fome e tal, que era muito forte nesse tempo. E eles tentavam. E assim, né? Tentava. Como é o nome? Tentar se sustentar e tentar ajudar a população de alguma forma. Como aquela questão de onde o poder não chega, tem uma galera aí com força pra tentar ajeitar alguma coisa, sabe? O movimento ele meio que finalizou assim quando eles tentaram fazer um plano para assaltar um banco do Brasil lá no Ceará, tá ligado? Mas aí, tipo, teve umas reuniões e tal eles fazerem o plano e tal, mas antes deles irem de fato pro assalto, a polícia chegou, o exército, e eles foi desmantelado, sabe? Uhum. Essa frente de libertação tem até um pouco a ver com a guerrilha do Araguaia, sabe? Em partes, assim, PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ele tinha uma força grande, assim, em 60, em 70, sabe? No Brasil. E uma característica é essa que a gente vai ver, que tem uma galera, tem umas figurinhas carimbadas que estão nessas guerrilhas, assim, do Brasil como um todo, sabe? Aí eu acho que é mais ou menos por aí. Essa guerrilha, inclusive, se eu não me engano, a Vanguarda Armada Revolucionária de Palmares foi uma das que teve a participação da Dilma, inclusive. Ali. E aí... Dilma que inventou o comunismo. Ela é mãe de Karl Marx. Ela junto com o Lula e o filho deles, dois, é a Pablo Vittar, inclusive. Que vai ter a cara na nota de R$1. Exato, na nota de R$1 que morreu, inclusive. Foi extinta. Mas na verdade, eu queria indicar, não é nem comentar aqui, nem sobre uma guerrilha, né? Nem fazer uma menção, mas comentar sobre um filme de resistência que é muito, muito interessante, que inclusive eu assisti, o Febem também viu, que é Bacurau, que é para justamente falar sobre as questões da resistência, né? Como que foi ali basicamente uma tática de guerrilha, você tinha na verdade foi mais uma galera ali que subestimou o poder local, né? E não entendia o histórico guerrilheiro daquela cidade. E aí você tem a grande questão, né? Que é o que acontece se você subestima uma guerrilha. Você leva tiro de bacamarte. Mano, tiro de bacamarte na cara é foda, já viu o tamanho do bacamarte? Quando os caras entram no museu que não tem arma nas paredes, só a marquinha, mano, aquela cena eu pirei. A população que se organizou através do WhatsApp e que conseguiu botar pra correr um bando de americanos safados, sem vergonha. Top demais. É foda. O ACC, como um todo, com certeza, se alguém olhar essa sigla da gente, vai falar, um desses C é de comunismo, que eu sei. Ainda bem que não é um G, né, cara, falando de guerrilha, puta que pariu. Não, mas é foda, porque na pesquisa mesmo aqui, organizando as ideias, tudo, você vai vendo que, cara, criticar o comunismo puro é muito fácil. Mas quando você olha por trás, mano, é aquele bagulho. Uma andorinha só não faz verão. É. Tá ligado? Tipo, o bagulho é um sistema que não deu certo, né? Um sistema que falhou. Falhou muito mais do que o capitalismo. Porque o capitalismo em si também falhou. A gente tem muitos problemas no capitalismo. Pessoas passando fome. Gente comendo coisa da lata do lixo na rua. Comendo comida junto com um cachorro. Isso aí não é um sistema que funcionou, né? Não dá pra falar. Não, o capitalismo é da hora. falhou, mas falhou menos do que o socialismo, o comunismo ali. E as democracias estão bambas, cara. Então falhou menos? Falhou. Mas se você olha lá pra trás, a guerra que se dava entre essas porras, quem tomava no cu no final era o povo, cara. Sim. Porque quando começa o comunismo a ameaçar a América do Sul aqui, por exemplo, os Estados Unidos apoia todo tipo de ditadura possível. Vamos fazer uma guerrilha nova e matar foda-se, o Bolsonaro. Foda-se se o seu país tá em ditadura, o meu não tá? É. E é foda porque, no fim das contas, tudo que aconteceu aqui nas Américas foi tudo a ver com o comunismo. E aí fodeu, porque se tinha a ver com o comunismo, aí, meu amigo, a parada não era legal, não. Não se resolvia nada. Não, gente, vamos. Era bala na cabeça, meu amigo. Exato. Porque era aquele negócio. Véio. Se, em vez de apoiarem tantas as ditaduras que tiveram, tanto falando dos americanos, da influência política, quanto do próprio povo local, investissem em educação e tivessem a cabeça mais aberta, seria uma solução muito melhor. Mas os próprios americanos não estavam afim disso. Por quê? Porque hoje, muitas pessoas inteligentes pra caralho, elas entendem o comunismo e o socialismo no lugar deles, como eles são. Isso não era interessante naquela época. Naquela época, era interessante você entender que o socialismo e o comunismo era o diabo. Tá ligado? É o diabo, é o demônio. Então você não pode pensar naquilo como, ó, ali tem algumas coisas boas. Não, ali é o diabo. Ali é tudo ruim. E essa ideia perdura até hoje, né? Galera, a gente tá, tem um tá medo. Alto, hein? Não, mas é só um. Se pá, eu ponho esse pedaço. É o drops do comunismo. O fantasma do comunismo. Ai, meu Deus. Comedor de criancinha. Vai pegar seu pé à noite. É, cuidado, ANCAP. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa.